andrecidismoral.com.br. Alô, Excalibur, pouca marca, bebê. Alô, Império dos Perfumes, é estourado, hein, negão? É isso mesmo? Estourou? E Jay Potts, Caneca Lanches. Alô, Ronaldo da Carne. Ó, se você tá no camarote ou você tá na pipoca. Se você tá no camarote, Iago CTs, tá na pipoca. O Caio Stronda que tá mandando a brincadeira do ponta ponta. O Caio Stronda que tá lançando a brincadeira do ponta. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai novinha, vai, vai novinha, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Interdição, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Essa brincadeira é gostosa, pai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Adelson Pagodão. Adelson Pagodão. Respeito o estrone, porra. Andrés e mural de Ibicoara. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Pizzaria do chefe. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Como é que é? Como é que é? Ó, oi. Se você tá no camarote ou você tá na pipoca. Cadê Calaches? Se você tá no camarote, respeita o gordinho. Ou tá na pipoca. O Caio Stronda que tá lançado a brincadeira do bota-bota. O Caio Stronda que tá é agora. Quebra aí, negão. Quebra aí, negão. Bota, bota, bota, bota, bota. Urbana Story. É estourada. Urbana Story, Timon. Pega, negão. Vai, vai. Bota, bota, bota, bota, bota. Vixi. Bota, bota, bota, bota. Quebra que quebra que quebra. Segura esse burro, viadinho. Danadinho, CTS e Caxias. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Deixa só o Vami, só o Vami, só o Vami. Alô, Pikachu Divulgações. MS Produtora. Alô, Felipe Produções e Timó. Isaac Calçadeira Pé Quente. Espetinho da Camila, JC Honda. Esse é o melhor do Piauí, JC Honda. Alô, Rodrigo Mendes, Multimarcas. Ó, oh, se você tá no camarote ou você tá na pipoca. Você tá no camarote? Uhum. A novinha tá na piroca. O Caio Stronda que tá lançando a brincadeira do bota-bota. O Caio Stronda que tá lançando. Respeita esse swing, brother. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Hip, hip, hip. Bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, vai! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Solta o KS! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu cansei desse negócio, né? Joga pra cima, vambora, vambora aqui! Ei, aí, negócio de bebida! Alô, Gabriel Fone! Paulo José Montos em Água Branca! Chico das Bolas! Alô, Vim Stories! Laércio da Magazine Militar Ômega!